Eu vou conversar agora com a professora Jorgelina Talley, ela que é professora de línguas ali na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo bom? Vamos falar sobre um projeto aí que, inclusive, nós já conversamos numa ocasião anterior aqui na RCI, um projeto que trabalha a questão aí de integração, né, de alunos estrangeiros na rede municipal de ensino aqui em Foz do Iguaçu, porque a grande novidade que tivemos é que esse projeto, né, ele foi premiado, reconhecido internacionalmente. Isso, Guilherme. E, de fato, nós já conversamos aqui, você foi um dos primeiros que a gente conversou sobre esse projeto, é um projeto que se desenvolve desde 2016, mas que teve mais força no ano de 2017 e 2018, que o acolhimento de alunos estrangeiros na rede municipal. Porque, como já conversamos uma vez, a rede municipal de ensino em Foz do Iguaçu recebe mais de 300 alunos vindos de outras regiões que não seja no Brasil. E teve reconhecimento internacional de a OEI, a Organização de Estados Ibero-Americanos e outras instituições que também participaram desta proposta. E até na ocasião em que a gente conversou, esteve junto aqui, né, o coordenador pedagógico, isso, Teodorico Melo dos Santos, né, da Secretaria Municipal, isso, de Educação. Foi uma parceria entre Prefeitura e UNILA para a aplicação dessa iniciativa? Isso. É uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação Municipal, a UNILA, a UniOeste e o Instituto Federal, na verdade, também, de Foz do Iguaçu. Porque participam docentes também na formação da UniOeste e do IFPR. De fato, a maior parceria é a Prefeitura, porque é a Prefeitura que, e a Secretaria Municipal de Educação, em nome da Secretaria Municipal de Educação, porque é com ela que contamos para realizar todas as ações da formação. E é interessante porque você citou aí, né, são mais de 300 alunos estrangeiros que estão na rede municipal de ensino aqui em Foz do Iguaçu, lembrando que a rede municipal é aquela que vai até o quinto ano, né? Ou isso, seja, crianças ali de 10, 11 anos de idade. E da mesma forma como elas têm algumas dificuldades, né, para lidar com a língua portuguesa, vocês identificaram até uma dificuldade dos professores em trabalhar com esses alunos? Isso, porque na verdade o professor não é preparado para trabalhar com essas diversidades que se apresentam na sala de aula. Não é, na verdade não é porque as carreiras de graduação, nas carreiras de grado, como pedagogia, por exemplo, muitas já fizeram faz muito tempo e seguem um currículo tradicional, onde não se prepara para trabalhar em um contexto diverso, intercultural e de fronteira. Então, na verdade, o projeto propõe a sensibilização das docentes para trabalhar com a diversidade, o plurilinguismo e todos os temas que permeiam a fronteira. E também propõe trabalhar com os alunos. De fato, faz um mês atrás, a UNILA assinou também um convênio com a prefeitura para fazer estágio dos alunos da UNILA, que possam fazer estágio. E muitos alunos da carreira de letras agora estão fazendo estágio em português como língua estrangeira. O que significa isso, Guilherme? Que os alunos da UNILA de letras estão ajudando esses alunos estrangeiros que estão na rede no ensino e no avanço do português como língua estrangeira, porque não é a língua deles, não é a língua materna deles. E quem são justamente esses alunos estrangeiros, essas crianças estrangeiras que estão na rede municipal de ensino aqui em Foz do Iguaçu? Que imediatamente vem na nossa cabeça que existem muitos paraguaios. Uhum. Mas não só, né? São de várias nacionalidades? Os primeiros são mesmos os paraguaios, seguido por Argentina, por a questão geográfica. Estamos na fronteira aqui, a integração, né, entre as cidades. Muitos também cruzam a ponte para vir na escola. Mas não são só eles, na verdade, há do Peru, Irã, México, Síria, Bolívia, Colômbia, Espanha. Então temos de muitas nacionalidades que não abarca apenas o Paraguai ou a Argentina. E chegaram, principalmente neste ano, também alunos egípcios. Só do que você falou, eu já identifiquei, por exemplo, a questão do espanhol, isso, do Guarani, né, com paraguaios, isso, e argentinos aqui da região, e também da língua árabe com, isso, egípcios e sírios. O pessoal lá do Irã fala a língua persa. Isso, né? Enfim, é uma diversidade realmente grande. Isso. Agora, como fazer até para trabalhar isso com os professores? Na verdade, é um processo que demora bastante, Guilherme, porque nós somos constituídos por diferentes paradigmas, diferentes visões do mundo. Então, tem que desconstruir para voltar a construir. Os professores trabalham com diversas temáticas que têm a ver com como recepcionar esses alunos no acolhimento, que basicamente como recepcionar eles no amor. Para não ter bullying, preconceito, porque muitas vezes você pensa, ah, mas os alunos não fazem brincadeiras com outros. Fazem, sempre fizeram e vão continuar fazendo. Fazem. Às vezes sem querer, isso não significa, mas fazem. Então, na escola, no âmbito da escola escolar, você escuta muitas coisas, muitos preconceitos que têm a ver também, e que são surpreendentes às vezes, Guilherme, porque quando eu cheguei aqui, não que eu pensava que esta região seria, de fato, uma fronteira unida, que não teria, mas quando eu cheguei aqui, eu pensei que o preconceito não era tão latente como em outras cidades, mas é. Principalmente com o Paraguai, talvez, muito mais que com a Argentina. E isso também se vê na escola. Essa configuração escolar também está na escola. Não apenas com os alunos, também com as docentes. Conosco também, como professoras formadoras. E até vamos esclarecer aqui, porque o que é que as pessoas normalmente têm em mente. Por exemplo, quando você vai estudar em outro país, né, você, logicamente, terá que se adaptar ali ao sistema daquele país, à questão da língua oficial, né, que é usada no ensino ali no dia a dia. E aqui no Brasil também, né? Quem é estrangeiro e vem para cá, tem aí essa questão de se adaptar, né, ao idioma ali. É oferecido alguma assistência a esses alunos? Como é que vocês trabalham até para que eles consigam, né, ter um pouquinho de contato maior até com o português e conseguir absorver melhor os conteúdos? Sim, nós trabalhamos com alunos que são de letras, que estão ajudando no projeto, e também com, bom, nós docentes, tanto da UFPR como da Unioeste. E fazemos aulas com esses alunos, não de todas as escolas, não conseguimos ainda abarcar todas as escolas, mas é uma meta abarcar para o 2018. Fazemos reforço com esses alunos para ajudar ao português e à cultura também. E no 2018 está previsto o ensino de espanhol e de inglês na rede municipal. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer mesmo. Para o ano que vem ali, como é que está essa questão da articulação aí do ensino do espanhol? Porque para mim foi uma surpresa até quando a gente conversou sobre esse assunto numa ocasião anterior, porque eu me lembro que lá atrás foi implantada a questão do espanhol nas escolas municipais de Foz, mas pelo que você me disse, foi abandonado ao longo do tempo. Como é que está hoje essa situação? Bom, faz pouco tempo já a Secretaria Municipal mandou um ofício para as escolas para fazer esse levantamento das docentes de espanhol e de inglês. Então está previsto que no 2019 as escolas municipais, na rede municipal de ensino, tenha espanhol e inglês como línguas estrangeiras adicionais. Não sei se poderá ser efetivo em todas as escolas, porque depende do número de docentes que estão preparadas para administrar essas aulas, espaço, etc. Mas é um objetivo que já começou este ano e no 2019-2020 pretende estar implantado. Os professores da UNILA já estamos trabalhando também na formação e na preparação do material. E olha, a Gabriela está conosco aqui no estúdio, acompanhando, ela que é da assessoria ali da UNILA, e ela nos passou uma informação a respeito do seu aniversário. Ah, sim. Que foi ontem. Foi ontem, meu aniversário. Então, sim. Já vamos deixar aqui os parabéns para você, o registro aqui. Obrigada. A professora Jorgelina, então, completando aniversário. É um parabéns em português, a gente não tem a versão. Ah, não tem versão. Tá bem, viu? Sim. Eu nasci o dia das bruxas. Felicitações. Obrigada, aí, portanto, Guilherme, por mais um aniversário. E olha, felicitações também. Obrigada a todos que participaram desse projeto. O projeto, ele se chama, né, Formação Docente, Pedagogia de Fronteira. Isso. E foi reconhecido, portanto, aí na premiação, foi na Colômbia agora na semana passada. Isso, foi na, né, Colômbia, premiaram 33 propostas de formação docente de toda a América Latina. Tinha cinco do Brasil. Eram cinco do Brasil, e posso afirmar que a nossa era como, porque eram todos ministérios que foram premiados, e a nossa era uma das poucas universidades que foi premiada. Então, estamos muito felizes por isso. E é importante destacar mesmo isso, né? Porque é o retorno aí dado pela universidade, pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana aqui à comunidade de Foz do Iguaçu, nesse projeto então reconhecido e que com esse reconhecimento pode servir de modelo até para aplicação em outras regiões. Exato, do país, né? Porque a ideia, quando foi proposto esse, digamos, levantamento pela OEI, a ideia é que na Colômbia se fizesse esse evento e tiveram várias reuniões durante os 3 dias que sucedeu o evento na Colômbia para que os projetos sejam replicados em outras fronteiras, neste caso. E esperamos que assim seja mesmo, porque com certeza, né, faz uma diferença grande ali na vida desse aluno que está chegando, né, em um novo país para estudar, um aluno ali com idade pequena, né? Sim. 10, 11, menos, menos anos. Alguns chegam com 5, 6 anos. É. Isso faz diferença mesmo na vida ali nesse processo. Muito obrigado pela participação aqui, a professora Jorgelina Talley. Mais uma vez, felicitações a todos envolvidos no projeto. Obrigada, Guilherme.